Saudações a todos os que me ouvem, sinceras boas-vindas à Vaca Cegueta número 4, agora também disponível através da rede de emissores da Rádio Nacional de Angola. Uma palavra de apreço muito especial para os ouvintes de etnia Umbundo, aos quais dirijo uma mensagem de paz e harmonia na sua língua. Kefetikilu ndaka wakala ale, kwenje ndaka wakala kumue la suku. Ndaka haeye suku, eve wakala kumue la suku kefetikilu. Ovina viosi via lulikiwa laye, nda haeyeko nda laksimue ka lulikiwa. Hukandi lambe apa. Esta edição será a primeira gravada no novo sistema de som, numa resposta clara ao rumo tecnológico no qual o primeiro-ministro, José Sócrates, quer colocar o país. Ao contrário das três edições anteriores, esta quarta Vaca Cegueta será gravada em sistema surround, que, para os menos esclarecidos nas lides tecnológicas, quer dizer que o som continuará a sair pelas colunas do computador, mas parecerá que provém de várias direções através de um efeito de ilusão sonora semelhante ao usado por Jaime Gama, o presidente da Assembleia da República, que, como se sabe, parece que vai dizendo uma coisa ou outra sem sequer abrir a boca e não lhe valendo muito abri-la porque nasceu mudo, coitadinho. Vou, portanto, dar início à contagem decrescente, depois da qual a emissão será transferida para o novo sistema. Antes de começar, tenho de advertir os ouvintes para a hipótese de a melhoria de qualidade ser de tal ordem que existe uma possibilidade remota, mas real, de ocorrer no vosso cérebro uma ligeira explosão. No entanto, tal não deverá provocar danos de maior, até porque atingirá apenas uma parte do cérebro que não usam muito, e mesmo que os danos sejam sérios, a gerência da Vaca Cegueta não aceita quaisquer responsabilidades. Demos então início à contagem decrescente. 10. O número de jogadores com que as equipas treinadas por Jaime Pacheco costumam acabar os jogos. 9. Quantidade de jantares de negócios semanais entre o diretor da SIC, Francisco Penin, e a bomba sexual Soraya, crime do Padre Amaro, Chaves. 8. O número de jogadores com que as equipas treinadas por Jaime Pacheco costumam acabar os jogos em que o adversário é o Porto. 7. As cores do arco-íris. 6. Número de anões que conheceram carnalmente a Branca de Neve. É sabido que o Soneca era transexual e acabou os seus dias abrilhantando um cabaré para marinheiros com o nome artístico Miss Cindy. 5. Número de rapazes que compunham as famosas pirâmides humanas das festas do embaixador Jorge Rito. 4. Injeções de Botox a que Teresa Guilherme se submete todas as manhãs para não se notar tanto que tem 87 anos. 3. O que os atores e atrizes, entre aspas, dos Morangos com Açúcar perdem, entre aspas, durante os castings, entre aspas. 2. Número de governantes europeus que falam com Durão Barroso em cerimónias oficiais e sem saberem quem é, os restantes nem sequer estão ao trabalho. 1. Número total de condenados quando estiver concluído o processo Casa Pia daqui a 8 anos. Aceitam-se palpites sobre o nome do Felizardo. E pronto, sejam bem-vindos à Vaca Cegueta em Surround, Surround, Surround. Já está, como veem, a diferença é abismal. Reparem como esta frase parece provir das colunas, como antigamente, mas esta outra parece vir a algures de trás, ao passo que esta parece vir do lado de fora da janela mais próxima. Impressionante! Se não soubessem que tal é impossível, pensariam mesmo que vos estou a falar do lado de fora da janela, o que não será válido para os ouvintes que morem no resto de chão, até porque, tanto quanto sabem, posso mesmo estar lá. Enquanto as pessoas que vivem no resto do chão vão espreitar pela janela para confirmar que lá não estou, aproveito para informar os restantes de que o MP3 da Vaca Cegueta é um MP3 seguro E quem efetuar o seu download não corre quaisquer riscos de ser acordado à meia-noite por uma equipa conjunta da Polícia Judiciária e da Associação Fonográfica Portuguesa, não confundir com a Associação Pornográfica Portuguesa, que arromba a porta, arraste todo o agregado familiar para a rua em pijama e depois de um espancamento pedagógico e preventivo, leve o pérfido pirata informático para os calabouços, onde passará o resto da sua vida miserável a pão bolorento e água estagnada. Mas visto que falamos de gente justa e perfeitamente racional, quem não quiser ser preso pode sempre pagar uma simpática multa de 5 bardalhões de euros, número que é do domínio da matemática avançada e por isso é normal que muita gente não consiga compreendê-lo, uma quantia que, sendo alta, constitui apenas uma pequena parcela do prejuízo que o cidadão que faz download ilegal de músicas em formato MP3 provoca aos músicos e aos seus benfeitores altruístas, os executivos das editoras discográficas, que trabalham de forma esforçada em prol da música e quase sem pensar em compensação monetária. Mesmo quem não tenha posses para pagar a multa e tiver de se resignar à prisão, coragem, não é tão mau como parece à primeira vista. Inúmeros nutricionistas em todo o mundo têm chamado a atenção inúmeras vezes para os benefícios de uma dieta composta por pão bolorento e água estagnada, especialmente numa era de excessos alimentares como aquela em que vivemos. Para além da alimentação cuidada, haverá um espetáculo de circo todas as quintas-feiras à noite no estabelecimento prisional, com números circenses da autoria dos presos e com a particularidade de todos, sem exceção, envolverem os esfíncteres anais dos piratas informáticos como adereço artístico. Não pensaram mesmo que aquela música toda que roubaram, de maneira tão vil, durante tantos anos, era de graça, pois não? Não pagaram em dinheiro, pagam agora com o corpinho. E é bem feita. É preciso ter consciência. Não há muitos utilizadores da internet, em Portugal e no mundo, que não tenham alguma vez feito o download ilegal de um MP3. Confesso que eu sou um dos poucos que nunca o fez. E nem sequer sei como essas coisas nojentas da pirataria funcionam. Não estou a dizer isto só para o caso de haver alguém das autoridades a ouvir, mas se houver, podem acreditar porque é verdade. Aliás, até há muito pouco tempo pensava que MP3 era só o nome daquele movimento juvenil que apoiou a campanha presidencial de Mário Soares e que tinha a particularidade de a idade somada de todos os membros ser menor do que a idade do candidato. Pensem, portanto, no prejuízo que dão aos vossos músicos favoritos. Imaginem que a Agatha, essa bomba musical e posso até dizê-lo sexual, essa diva loura, imaginem que, graças aos vossos downloads ilegítimos dos seus grandes êxitos, autênticas sinfonias como Perfume de Mulher ou Sou Mãe Solteira, imaginem que este grande nome deixa de poder pagar os tratamentos anti-celulite a que se submete dia sim, dia não, e que são a única coisa que a impede de se tornar de um momento para o outro num monstro gelatinoso de formas indefinidas. Será que gostariam de viver com essa culpa sobre as costas? Certamente que não. Imaginem de igual forma que Manuel deixava de poder renovar o seu estoque de camisas fluorescentes, que Kim Barreiros deixava de poder mandar catar os restos de cozido que se perdem no seu farto bigode, que Tony Carreira era obrigado a abdicar do uso do capachinho, ou mesmo que o grande Toy deixava de poder pagar à equipa de cinco ucranianos que, com um guindaste, o enfiam dentro das suas emblemáticas calças justas em dias de espetáculo. Não seria bonito. De lá por onde der, não seria. Resta-me esperar que a Associação Fonográfica Portuguesa, não confundir mais uma vez com a Associação Pornográfica Portuguesa, em parceria com as suas congéneres internacionais e recorrendo aos dotes investigativos da Polícia Judiciária, consigam prender toda essa cambada de malfeitores que para aí anda e puni-los de forma exemplar. Normalmente não sou adepto da pena de morte, por motivos humanistas e cristãos, Mas, num caso como este, chego mesmo a pensar que a morte e consequente esquartejamento dos culpados e dos seus familiares mais próximos seria o único castigo proporcional à gravidade do crime. O meu único receio é que a Polícia Judiciária tenha de fechar as portas antes de concluída a operação, porque, como se sabe, a situação económica desta força é grave e, se não forem tomadas medidas urgentes, o país ficará entregue aos piratas informáticos e aos jornalistas do jornal 24 Horas. Não podemos ficar de braços cruzados à espera que o governo resolva a situação. Temos de ser nós, enquanto cidadãos conscientes, a tentar fazer qualquer coisa para salvar a nossa amada PJ da ruína. E há muita coisa que podemos fazer. Por exemplo, podemos começar um abaixo-assinado solicitando que seja concedida autorização à Judiciária para vender ao melhor preço num leilão público os carregamentos de droga e armamento ilegal que apreendem. Esta sugestão poderá chocar muita gente de ideias mais tacanhas, mas pense-se que, por mais drogas e armas que se apreenda, as quantidades de estupefacientes e caçadeiras a circular no país não param de aumentar. E, sendo assim, não fará grande diferença que um meliante que compre 5 kg de cocaína o faça a um agente de PJ ou a um traficante colombiano, ou que um delinquente compre metralhadoras a um homem da Judite, ou, como costuma acontecer agora, a um seu colega da PSP. Vai dar ao mesmo, no fundo. Além disto, quem puder enviar donativos em dinheiro poderá fazê-lo colocando a quantia que puder dispensar dentro do envelope e enviando-o para a seguinte morada: Polícia Judiciária, Diretoria Nacional, Rua Gomes Freire, 174, 1169, 007, Lisboa. E, por incrível que pareça, o 007 no código postal da Polícia Judiciária é verídico. É importante também lembrar a quem quiser contribuir que deve escrever a frase "Não é para suborno" em grandes letras vermelhas na face do envelope para evitar mal-entendidos. Como sabem, a corrupção é crime e os agentes das forças policiais que aceitem ser subornados arriscam-se a ser punidos. Na eventualidade de querer contribuir e não ter a possibilidade de ouvir este MP3 para recordar a morada, não se preocupe, pois basta levantar o telefone, aguardar alguns segundos, até ouvir um clique, e perguntar. Afinal de contas, nos dias que correm, o mais provável é que haja um agente da Judiciária à escuta. Outra instituição nacional em maus lençóis económicos são os Correios. Pude confirmar isto em primeira mão, muito recentemente, até porque tenho de me deslocar com muita frequência à estação dos Correios da minha área de residência, por motivos relacionados com a minha atividade de venda por correspondência de recipientes Tupperware, brinquedos sexuais e roupa para bebé, e tenho constatado que, das últimas vezes que lá tenho ido, o funcionário que me atende tenta sempre convencer-me a comprar ou livros, ou filmes em DVD, ou mesmo porta-chaves, bonés da seleção ou um artefacto curioso que se assemelha a uma trela de cão, mas que é destinado a prender ao telemóvel. Não tenho nada contra o cinema, a literatura, os porta-chaves ou mesmo o merchandising da seleção, apesar de não perceber por que motivo um telemóvel precisará de trela. Talvez por ter o cuidado de matar previamente por asfixia todos os telemóveis que uso, de forma a evitar fugas. No entanto, não posso deixar de estranhar esta situação. E até já pensei começar a usar a mesma estratégia em benefício próprio. Por exemplo, imagine-se que lá vou comprar um envelope e me tentam impingir o último livro do Paulo Coelho. Ora, posso recusar muito educadamente e fazer uma contraproposta nestes termos: não obrigado, quer comprar um cachorro Serra da Estrela? Ao que o funcionário responderia por seu turno com: sou alérgico a cães, mas e que tal uma camisola autografada do Cristiano Ronaldo com aroma sintético que simula o suor do jogador? Já cheirou? É uma maravilha. Ao que eu contraporia: deixe lá, sou alérgico a sovaco. Quer comprar 1 kg de chicharro? olhe para este olho tão vivinho, vê-se mesmo que é fresco, e por aí fora. Por enquanto, isto é só uma ideia e precisa de ser amadurecida. Não sei se isto se passa noutras estações dos Correios, mas gostaria muito de saber e, para isso, conto com a vossa ajuda. Enviem-me as vossas experiências com os Correios para o e-mail inepcia@inepcia.com e poderemos então tirar as temas. Hoje é um dia especial também, porque inauguro o espaço infantil A Vitela Cegueta, onde falarei dos muitos desenhos feitos pela pequenada e que me têm sido enviados por e-mail. Os ouvintes mais desconfiados estarão já a pensar: desenhos da pequenada enviados por e-mail? Isso não faz muito sentido, pois não? Ora, aí é que se enganam. Podem ser digitalizados. Estão a ver, bando de céticos? Não ganham nada em ser tão desconfiados. Peço desculpa desde já a todos os fãs infantis da vaca, mas por motivos de tempo e por não estar para aí virado, não poderei referir todos os desenhos, limitando-me apenas a um pequeno número escolhido ao acaso entre todos os que não foram pintados com caca. Quanto às colagens com massa, feijão e tripas de peixe, guardá-las-ei para uma rubrica exclusiva. Começo com um desenho enviado pela Rita Sofia, da Marinha Grande, terra dos vidreiros, em que representa com cores muito garridas uma espécie de cilindro verde com dois arames cinzentos a sair dos lados e, no canto superior direito, um círculo imperfeito amarelado com uma cara sorridente. O resto do desenho está preenchido com o que parecem ser dedadas azuis e violetas. É um esforço meritório, sem dúvida, e algo impressionista da Rita Sofia, que tem 6 anos e diz que foi ajudada pelo pai. Ficam aqui os meus parabéns, apesar de eu próprio fazer muito melhor quando tinha 6 anos, e não posso evitar fazer um comentário dirigido ao pai da Rita. Meu caro amigo, que a sua filha faça uma porcaria destas, percebe-se. Afinal, só tem 6 anos. Mas ao certo, em que aspecto deste desenho é que é visível a ajuda de um adulto? Nas dedadas, talvez, a não ser que o pai da Rita seja deficiente mental. Nesse caso, retiro tudo o que disse e endereço-lhe os meus votos de que continue a explorar a sua veia artística. Outro desenho foi enviado pelo Ruben, que tem 8 anos e é de Palmela. O desenho do Ruben tem o título A Nave Espacial. Já agora, Ruben, lembra-te que a palavra espacial se escreve com C. Não comece já a ser estúpido este pequenino, porque a estupidez é um vício mais difícil de perder do que o tabaco. Esta nave espacial do Ruben é toda em tons de castanho. Peço desculpa, mas só agora me apercebi de que este desenho também foi feito com caca. Passemos ao próximo. A Vanessa tem 11 anos e envia-nos um bonito desenho representando a sua escola, a C+S número 2 de Vila Nova de Foscoa. Confesso que foi o desenho de que gostei mais entre os muitos que recebi, não só pelo traço da Vanessa, que é muito bom, mas também por ser um trabalho muito pormenorizado. Aqui está a escola, perfeitamente representada, e através de uma janela vêem-se os meninos na sala de aula, ordeiramente sentados. Há um que atira um aviãozinho de papel pela janela fora, o maroto. Espero que depois o vá apanhar, porque a poluição é uma coisa muito feia. À volta da escola, há relva, muitas flores, flores coloridas, duas árvores que parecem ser pinheiros e um grande baloiço com ar de ser muito divertido. E aqui ao lado do edifício principal da escola, há um outro edifício mais pequeno, que parece ser uma espécie de arrecadação, e a Vanessa desenhou uma das paredes com uma abertura que nos permite ver o que se passa lá dentro. Um artifício muito oportuno. E dentro desta arrecadação está a Vanessa sentada ao colo do seu professor, aqui identificado como Professor Cândido, que ostenta um sorriso de orelha a orelha. O Professor Cândido leva a mão ao bolso, talvez para tirar um chocolate, para dar à Vanessa, por ser uma aluna tão aplicada. Muito bonito. Parabéns à Vanessa. Votos de que desenvolva este talento que tem. E os meus cumprimentos ao professor Cândido pela dedicação ao ensino. Portugal precisa de mais professores assim, para ultrapassar os desafios da iliteracia. E assim termina mais uma vaca cegueta. Volto a lembrar que para qualquer assunto, menos questões de paternidade de crianças, o e-mail é inepcia@inepcia.com. Estão permanentemente convidados a visitar a Inepcia em www.inepcia.com, agora com uma coleção de imagens de Maria Elisa em traje de banho, única em todo o mundo, por empréstimo do Museu de História Natural da cidade do Panamá. Os lucros da exposição revertem em favor da Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas da Fadiga Crónica. E se sobrar alguma coisa, também poderemos ajudar outras pessoas que não gostam de trabalhar, mas que assumem a preguiça. Uma palavra especial para o patrocinador desta edição, a Churrascaria Osório, de Alfragide, com direção culinária da chefe Xana Almeida, vencedora da Grelha de Prata no Festival Gastronómico de Curaçao. Picanha, espetadas, segredos de porco preto, toda a sorte de bifes e costeletas, com serviço de entregas ao domicílio e salão para casamentos e festas. Churrascaria Osório, agora também com serviço de crematório. De referir ainda que, a bem da paridade entre os sexos, durante 35% do tempo total desta gravação, estive vestido de mulher, honrando essa tradição tão portuguesa que é o travestismo. Está tudo dito. O meu nome é Renato Carreira. Até à próxima. E até lá, façam favor de ser felizes. Ou não. Fica ao vosso critério.